bloco, tirando foto pro Instagram Fold. Double cup na mão, pé verde pau, minas caindo no back na falta. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Niggas andando de Glock, tirando foto pro Instagram foge. Double cup na mão, tap de pop, minas caindo no beat, não foge. Tu é bilhinho escondido da mãe, tu tá com medo de tomar em quadro. Fazendo trap de dentro do quarto, tu não é trap, tá aqui no sofá. Ei, tua menina na chamada, falei com ela sem ideia errada. Bota na base, chegar na quebrada, mano de rua, camisa rasgada. Mina bolada contigo, ela quer viver correndo perigo. Tu só é brabo mandando mensagem, trap de zap, tá de sacanagem. Ei, foi, nigga, tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Qual foi, nigga? Tu é boy, nigga. Niggas andando de Glock, tirando foto pro Instagram Foge.